Eu gostava tanto do seu beijo pra me acordar. Hoje eu me contento com o despertador do celular. Eu gostava tanto do café que você fazia. Não foi fácil, mas acostumei com o da padaria. A solidão não faz o mesmo efeito, e a saudade que apertava o peito é uma vaga lembrança. Não vou negar que existe sentimento, mas se um dia a gente se encontrar, é mais conveniente eu não demonstrar que eu não deixei de te amar. Mas isso você não merece saber, que eu não deixei de te amar. E entre lembrar e te esquecer, eu desacostumei de você. Não vou negar que existe sentimento, mas se um dia a gente se encontrar, é mais conveniente eu não demonstrar que eu não deixei de te amar. Mas isso você não merece saber, que eu não deixei de te amar. E entre lembrar e te esquecer, eu desacostumei de você. Mas isso você não merece saber, que eu não deixei de te amar. E entre lembrar e te esquecer, eu desacostumei de você. Eu desacostumei de você.